esteve aqui, sofreu em meu lugar, mas muitos não quiseram aceitar. Seu jeito de sorrir, seu jeito de falar, mas muitos desprezaram seu amor. Mas ele nos amou e não olhou pra trás, ao mundo perdoou. Desistiu por mim e foi até o fim sem reclamar. Não posso nem pensar viver sem este amor, pois toda a minha vida transformou. Não posso desprezar a luz do seu olhar, que faz brilhar o pobre pecador. Mas ele nos amou e não olhou pra trás, ao mundo perdoou sem nada em troca receber. Não desistiu por mim e foi até o fim sem reclamar. Pertinho de Jerusalém, a pecadora perdoou. Por qual motivo então o mundo não sing.